que já tem três aeronaves fazendo espera. Sim, certo aí, 592. Vector 3601 no 04. Livre, chama táxi 3601. Prezado, manda para o táxi 3601. Salvador, bom dia. Tem o Golfo Tango Zulu, né? Escuta. Escuta, Golfo Tango Zulu, pra cima. Golfo Tango Zulu, solicitando a reboque. Monta 12 para a posição 41. Posição número 10. Terceira, tá, 3, 5, 2. Autorizado o reboque, eu posso finalizando. Reportaria quando for caminhar. B5-2, Aracaju, fala que era pra ter uma outra assim, vai tá fechado. 3-5-1-2-5. O controle do plano 3-5-1-2 já pode presente chamar Aracaju pra coordenar a hora. 3-14, alternando com fim. 2-0-11, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo no 00, chamei o controle e a caixa de frequência no 20.3. 20.3, obrigado, 20.3, controle. Tá, 10. A torre 118.95, tá, 3601. Torre Salvador, bom dia, TAN 3601, aproximando ponto de espera da 10, pronto. 3601, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado, alinha e decola da 10, TAN 3601. 3601 no decolado ao 55, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. Controle Salvador 1208, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, tá 3601 cruzando 1200, nada é o. 3601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autoridade direto Leda. Direto Leda, 360 para 3601. Então, 3601, chamo Centro Recife, em 125.1, alterno 33.95. Recife, 1251, alterno 133.95, alterno 3601, bom dia. Salvador, bom dia, o Xamã 6251 com a Delta, autorização para Guarulhos, possível. É 251, Guarulhos autorizado em nível 360, decolando a pista no zero, com o primeiro convés direita, na subida da El, Leda, Monte, intercepta pêndulo no zero, passa conforme a rota, aciona 5015, controle 120, décima 8. Xanama 251, autorizado Guarulhos, nível 360, rota pêndulo 10, decola da pista no zero, primeira direita, da El, Leda, Monte, o transponder 5015.2.1.208, Xanama 251. Salvador, é o Gona 352, informação da Comandia Montana 200, mais 2 minutos para descer. Gona 352, bom dia, controle Salvador, acione identificação, mantenha nível 200, ajuste 1020, voando bom, reporte Miguel de descida. Voando bom, está pronto para descida, o Gona 352. Gona 352, desce para 3 mil pés. 3 mil pés, Gona 352. 3094, confirma indicada. 3094, 2509. Gente. Voo 352, inicie redução 2409. 3094, vetor sequenciamento, curva esquerda para o 180. Esquerda 180, tá? 3094. Atualizado ERS, 3094. Afirmativo, guarde, vetor final para interceptação. Pode. 3094 para o curso localizador, curva à esquerda para o A1, 30, reporte estabilizado. 30, reporte estabilizado, 1352, reduz a 1809, nós, desça para 2000 pés, livre LS, ajuste 1020, reporte estabilizado. Reduzindo 1809, está livre 2000 pés, 1020, para estabilizado e LS XCI no 0. Bora 352. Seleção 2, dano 0, tá 3094. Gente, tá 3094, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 11895, tá 3094. Salvador, tá 3094, LF 3, dano 0. Está 3094, tráfego avistado, condição de aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, está 3094. Autorizado, pouso 3094, ventura 70 graus no 09, a gente altimetro no 020. Pouso no 0, está 3094. Oi, Salvador, bom dia, o Chanel 6251, no ponto de espera da 10 pronto, visual para a nave na final. Chanel 6251, mantém o ponto de espera da 10. Salvador, é o Gol, Golf de Papa, no SAC 3. Golf de Papa, prossiga. Golf de Papa, solicita autorização de reboque do SAC 3 para o pátio principal, posição 04. Decimal 95. 1895, bora 352. Para trabalho. Salvador, Bono 352, estabilizado ILS 10 com trem checado, bom dia. Bom dia, Bono 352, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro no 020. Aguardando, Bono 352. TAM 3094, solo 32, liberei à direita, via Fox, solo 121, decimal 9. Na Fox são 219, tá? 3094. Polo 352, autorizado, pouso, zona 0, ventuno, 70 graus, 10 noite. E depois eu vou com 352, está no zero. Tanque de Alfa, Juliette, remota 1-2, parte principal está 3-0-9-4. Chené 6251, após o point da final na curtíssima, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Após o pouso de aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, Chené 6251. Salvador, bom dia. TAM 3171, está no meia dúzia. A sua escuta autorização Guarulhos, gente da Delta. 3171, Guarulhos autorizado, nível 320, decolando a pista no zero com a primeira curva direita na subida da El, Leda, Mótiva. Intercepta pêndulo no zero e conforme a rota do plano. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Está autorizado, 320, decola da 10, curva direita, na Dael, Leda, Motiva. Intercepta, pêndulo 10, transponder 5021 e o controle 120, decimal 8. Correto, TAM 3171, chama pronto, puxa back acionamento, portão meia dúzia. Chamada puxa acionamento. Zona 0, vento 1, 80 graus, 10 noite. Zona 0, Zona 0, Chanel 62. Bom dia, Mono 352. Mono 352, bom dia, Alfa, Juliette, remota 1-2, parte principal. Alfa, Juliette, para remota 1-2, Hugo 1352. Salve Salvador, muito bom dia, Avianca, Alphavito Papá. Alphavito Papá, bom dia, prossiga. Solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 5. M251, decolado aos 36, controle transfere 1208. Controle 1208, Chanero 6251, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chanero 6251, decolado na Dael, passa agora 1600 pés. Chanero 6251, contato radar na decolagem, turbado nível 360, direto Leda. Turbado 360, direto Leda, Chanero 6251. San 3, como 71, puxa acionamento no 06. 3171, após a aeronave da Gol, passar reta guarda, livre puxa, chama táxi. Após a aeronave da Gol, livre puxa, chamar a táxi, 3171. Vista, só está autorizado a emissão no reboque, reporte para ingresso, parte principal. Vista, paciente, finalização do reboque. Bom dia, é o TAN 3520.